sabe mentir. Te olho e te chamo, te sinto na pele. Não deixo um segundo de pensar em ti. Estou louco, louca. Fiquei louco, louca. Num segundo fugiste de mim. La, la, la, la, la. E eu penso em você, te imagino correndo, cabelos ao vento, me beija dizendo que louca estou. Louco por ti. Nós dois numa mesma emoção. Sentir sua pele incendiar o meu corpo. Seremos um só coração. Estou louco, louca. Fiquei louco, louca. Num segundo fugiste de mim. E eu penso em você, te imagino correndo, cabelos ao vento, me beija dizendo que louca estou. Louco por ti. Estou louco.